Evangelho de Mateus, capítulo 25. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga amém. Aí, quem falou amém? Célula. Vem para cá na sexta para você aprender Bíblia também. Domingo de manhã, quinta à tarde, domingo à noite. Assim está escrito. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias, loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o noivo, tosquenejaram, ou cochilaram, ou adormeceram, e tosquenejaram, tomadas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, um clamor: aí vem um noivo, aí vem um esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, não, seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Amém. Sabe, irmãos, é possível que, quando você olha para o mundo hoje, você venha dizer que está tudo muito difícil e que está tudo muito complicado e que cada dia as coisas estão piorando. Há alguns dias atrás, um homem armado entrou em uma igreja batista e matou dezenas de pessoas. Nós estamos vendo coisas loucas acontecendo. Tão loucas quanto essas, o Brasil está vivendo. O que acontece hoje no Brasil em homicídio por ano é muito maior do que as guerras que estão acontecendo. Mas parece que nós estamos dormindo, anestesiados. Tudo se tornou normal. Acontece alguma coisa, morre 10 pessoas. Ah, foi só 10 que morreram. Parece que as coisas estão muito normais. Mas esse texto de Mateus, capítulo 25, esse texto começa a nos mostrar que, se nós achamos que as coisas estão difíceis, elas vão piorar. Muito, mas muito, muito. O que nós estamos vivendo agora talvez seja um leve ensaio. Um pequeno ensaio de desgraças que cairão sobre a terra. Mateus 25, na verdade, é uma continuação de Mateus 24. Mateus 24 começa Jesus dizendo que sinais haverá do fim do mundo e da vinda de Cristo. E aí ele fala de guerras, rumores de guerras, e ele fala um monte de coisa. E Mateus 25, quando ele termina de falar que acontecerá maremotos, terremotos, fome, pestes, guerras, o amor de muitos esfriará. Depois que ele fala de todos os sinais do que vai anteceder a sua vinda e o fim dos tempos, aí ele começa a contar uma parábola de um casamento que era baseado no casamento daquela época, muito diferente do nosso casamento, dos dias atuais e do Brasil principalmente. Jesus começa a contar a história. Ele diz, olha, um homem, um noivo, está vindo para o casamento. E haviam ali 10 virgens, não eram 10 noivas, eram 10 virgens. Na cultura palestina, a noiva convidava como se fossem as madrinhas de casamento, que eram essas virgens. E Jesus começa a dizer que o noivo saiu para o casamento. E as virgens se prepararam para o casamento, se vestiram adequadamente, se ornamentaram para o casamento. Só que 5 delas tinha azeite em abundância na lâmpada e tinha azeite consigo. As outras 5 tinha azeite na lâmpada, mas não tinha azeite sobrando. Naquela época não havia luz elétrica. Haviam lamparinas, lâmpadas. Quando fala lâmpadas, não é essa lâmpada, eram lamparinas que queimavam através do combustível do azeite. Só que Jesus, dizendo essa parábola, ele diz que o noivo demorou, o noivo atrasou, e porque o noivo atrasou, as virgens adormeceram, todas elas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis, vem o noivo! E todas elas acordaram. As 5 que tinham azeite na botija, colocou o azeite na lamparina, e a lâmpada permaneceu acesa, e elas saíram ao encontro do noivo. Mas as outras 5, elas não tinham mais azeite. O azeite havia acabado. Enquanto elas estavam dormindo, o azeite estava sendo consumido pelo fogo. E aí elas disseram, olha, dai-nos do vosso azeite. E aquelas 5 que tinham azeite em abundância disse, não, porque se nós dermos azeite para vocês, vai que nem nós, nem vocês. Então, ide e comprai. Enquanto aquelas 5 saíram para comprar o azeite, o noivo chegou. E aquelas 5 que tinham azeite em abundância, foram com o noivo. E fechou-se as portas para as bodas, para a grande festa. E aquelas outras 5 que não tinham azeite, elas se atrasaram, e quando chegou, as portas estavam fechadas. Já não havia mais como abrir a porta, e elas gritavam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, dizia: eu não vos conheço. E aí ele termina essa parábola dizendo: vigiai, pois, não sabeis que hora e dia há de vir o Filho do Homem. Eu quero falar um pouco com você sobre isso. Sabe, há uma diferença, talvez a gente tenha uma certa dificuldade de entender o que Jesus está falando, porque quando se fala de casamento, na nossa cabeça vem assim: um noivo e a noiva decidem que vão se casar, e ali o noivo e a noiva combinam o dia e o horário, combinam com seus pais, faz um convite de casamento e envia para os convidados. Então todo mundo está sabendo que o casamento vai acontecer no dia tal, na hora tal, no lugar tal. Mas naquela cultura de Jesus ali, daqueles dias, não era assim. Não era. O casamento funcionava da seguinte forma: uma vez que o moço se enamorou da moça e por ela se apaixonou, e ambos decidiram, ele queria e quer se casar com ela, o que ele faz? Ele vai ao pai da noiva e diz: eu quero me casar com sua filha. E aí o pai da noiva impõe um preço, um dote: para você casar com a minha filha, você tem que pagar X. E o noivo diz: eu topo. Então, fica acordado entre nós, que eu vou casar-me com sua filha, eu vou preparar lugar, vou construir, vou arrumar minha vida, quando eu voltar, então, eu casarei com sua filha. Só que esse quando eu voltar, não tem dia e nem hora. Entenda isso. E a noiva, a partir daquele momento, começava então a preparar o casamento, começava a preparar o seu enxoval. O noivo foi preparar a estrutura da noiva. A noiva começa a preparar o enxoval. No dia em que o noivo termina tudo, aí ele diz assim: vou me encontrar com a noiva. Só que não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem celular, não tem telefone. É uma surpresa. O noivo vem e pega a noiva de surpresa. Só que naquela cultura, a noiva precisava estar pronta. Porque se ela não estivesse pronta e o noivo chegasse, o casamento não aconteceria. E aí seria uma frustração muito grande para todo mundo. E o noivo ia em busca de uma outra noiva. Esse é o contexto cultural, é a explicação da cultura daquela época. Quando Jesus fala da sua vinda, ele compara a esse casamento. Interessante que o noivo, ele gostava tanto da noiva, que ele tinha um temor. E qual era o temor? De chegar e não encontrar a noiva preparada. Então, o que ele fazia? A Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se o quê? Lembra aí? À meia-noite ouviu-se um grito, versículo 6. Aí vem o noivo. Jesus estava falando dele e da igreja. Ele é o noivo. A igreja é a noiva. Só que o noivo, ele ama tanto a noiva, que para não pegá-la de surpresa, o que ele fazia? Ele chamava o melhor amigo dele e dizia assim: vai na minha frente e diz para ela que eu estou chegando. À meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Esse amigo do noivo é o Espírito Santo, que não quer que Jesus pegue a igreja despreparada. Então, o que ele está fazendo? Ele está preparando a igreja. Ele está falando para a igreja: prepara, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Aquelas 10 virgens representam os atos de justiça, santidade. Mas são 10. 10 porque 10 na Bíblia representa um número completo. 10 é o número da totalidade. Tanto é que Deus nos deu quantos mandamentos? 10. Tudo se resume nos 10 mandamentos. 10 é o número da totalidade. Salmo 91 diz assim: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus está falando o seguinte: todos podem cair, mas você fica em pé. É isso que ele está dizendo. Só que acontece uma situação. A lâmpada é a vida. Provérbios, capítulo 20, versículo 27, vai dizer: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, a lâmpada é o espírito. Só que esse espírito, para estar brilhando, esse espírito para estar reluzindo, esse espírito para estar aceso, esse espírito precisa de azeite. E azeite, na Bíblia, é símbolo de quem? Você sabe? Do Espírito Santo. Então, o que influenciou para que aquelas noivas, ou melhor, para que aquelas virgens não percebessem a chegada do noivo? A falta de azeite. Algo extremamente fundamental no arrebatamento da igreja. Azeite na sua vida. Presença do Espírito Santo na sua vida. Você precisa disso. Porque isso fará toda a diferença na sua vida. Ah, pastor, eu não tenho, o que, que eu faço? Vai comprar. Vai comprar. E tudo aquilo que é comprado porque tem um preço. O preço é a renúncia. Não é dinheiro que você tem que comprar. Não, é a renúncia. É o abrir mão de muita coisa. É o dizer não para determinadas coisas na sua vida. Esse é o preço. Esse é o preço. Essa parábola, ela mostra dois grupos de pessoas que estão juntos, têm o mesmo propósito, estão preparando para o casamento, para o arrebatamento, para a vinda de Jesus, mas ao mesmo tempo que esses dois grupos estão juntos, eles têm uma diferença. E a diferença é a quantidade de azeite. É o Espírito Santo. Jesus vem. E quando ele vier, eu vou falar sobre isso dentro de alguns dias. Mas quando ele voltar, ele não vai descer aqui na terra. Ele não vai. A Bíblia diz que nós seremos arrebatados. Nós vamos desaparecer, é o grande rapto. E Jesus disse assim: estarão dois numa cama. Dois numa cama. Um será levado e o outro será deixado. Isso quer dizer que marido e esposa. Marido, você não tem poder sobre a salvação da tua esposa. Esposa, você não tem poder sobre a salvação do teu marido. Salvação individual. Estarão dois no campo trabalhando, um será levado, outro será deixado. Estarão dois moendo, um será levado, outro será deixado. Bom, eu quero falar daqueles que serão deixados. Deixados para trás. Quando eu falo dessa parábola, até agora, do que eu expliquei, quem é você? Você faz parte do grupo que tem azeite em abundância? Ou você faz parte do grupo que crê, que tem fé, que participa, mas que não se envolve, não se compromete? Não tem azeite em abundância dentro de você? Que grupo você faz parte? E aí, eu quero preparar você. Eu quero preparar você para ficar aqui para a grande tribulação. Mas pastor, que isso? Só tem que preparar nós é para ser arrebatado. Não, quem vai ser arrebatado não precisa, ele já está preparado. Quem precisa de orientação é quem vai ficar aqui. Porque se você fosse tão bem orientado, você não ficaria aqui, você iria. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Mateus capítulo 24, versículo de número 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. A Bíblia está dizendo que esse tempo, chamado de a grande tribulação, um espaço de 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, sendo 3 anos e meio, quando o anticristo, ele aparece, e o anticristo então, ele começa a unir forças. Ele é muito bom, ele vai resolver o problema de economia mundial, ele vai acabar com a violência, ele vai acabar com a crise, ele vai acabar com crise financeira, ele vai resolver tudo. E as pessoas vão dizer, esse é o cara, é ele. Ele vai estabelecer a paz sobre a terra. e as nações todas se voltarão para ele. Ele vai conseguir montar na face da terra um governo mundial. Todas as nações serão unidas em torno dele. É possível que haja uma só moeda na terra. Não vai haver dólar, euro, libra, real, peso. Haver uma moeda mundial. Depois disso, o anticristo então começa a se manifestar de outra forma. E ele começa a perseguir a igreja. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Nesse tempo haverá uma tribulação muito grande. Primeiro porque haverá muitas catástrofes acontecendo. Formiga, vai ter terremoto. É possível que esse prédio venha a desabar. Eu não estarei aqui. Não pretendo, não tenho planos. Interessante que a Bíblia diz que haverá uma grande tribulação. Em Apocalipse, capítulo de número 13, versículos de número 14, a Bíblia diz assim: e da mesma maneira faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou na sua testa, para que ninguém possa comprar, diga comigo, ninguém possa comprar, e vender, diga vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A Bíblia está dizendo que esse homem, quando ele estiver governando o mundo, para conseguir organizar, ele vai dizer: ninguém compra, ninguém vende sem ter o número, sem ter o sinal. Irmãos, hoje nós usamos dinheiro, dinheiro vai acabar. Dinheiro está condenado. Ah, pastor, será cartão de crédito? Vai acabar. Vai chegar um momento que você vai fazer uma compra, você vai ter um número implantado na sua pele. Você vai chegar, já existe isso. Eles passam ali o leitor e é debitado na sua conta. As pessoas terão um número. As pessoas serão controladas. Sabe quando nós pregávamos isso? Há 20 anos atrás, alguém dizia: isso é loucura. Meu irmão, hoje, sem ter esse chip implantado, há um controle sobre você. Quando você sai daqui, você pode ir para onde você quiser, você está sendo monitorado. Por quê? Porque você tem um aparelho aí chamado celular. Quando acontece um crime, eles rastreiam. A operadora sabe aonde você está indo. Você vai ser rastreado. Hoje você já é rastreado. Há 20 anos atrás a gente falava GPS. O que é isso, pastor? Eu já ouvi falar em FGTS, mas GPS? GPS. Tudo rastreado. Meu irmão, vai chegar um momento, já está caminhando para isso. Você não tem noção, você não para para pensar. Mas, por exemplo, se hoje, se alguém resolver vigiar você e falar assim: vamos ver onde é que ele passou. Por exemplo, olha ali, tem uma câmera ali, tem várias câmeras, tem câmera lá na rua. E por onde você passou, tem câmeras. Eu estou falando de coisas arcaicas, diante daquilo que está por vir. Mas isso aí é uma amostra de que essas coisas são possíveis. Você não precisa ter fé para acreditar nisso, não. Já está acontecendo. As pessoas vão receber a marca da besta. Será colocado na testa, ou será colocado na mão direita. Se fosse hoje, agora, eu diria, quem sabe seria uma espécie de microchip para controlar a humanidade. Porque hoje, você não é conhecido pelo seu nome. Você é conhecido pelo seu número. Quando você chega numa loja e você vai comprar alguma coisa, eles te perguntam o seu nome. Eles perguntam o seu número. E qual é o seu número? É o número do seu CPF. As coisas estão evoluindo. Eu estou falando de CPF, gente. CPF é coisa das cavernas. Mas isso mostra, aponta para algo que está por vir. Um governo mundial, um controle mundial. Sem a marca da besta, aqueles que ficarem aqui não vão conseguir comprar. Não vão conseguir vender. Você tem a marca da besta? Não, eu sou crente. Oh, mas como você é crente? A igreja foi arrebatada. É, mas eu pisei na bola. Aliás, não é o fato de pisar na bola que vai te deixar aqui. É o fato de viver pisando na bola. Errar, todos nós somos fadados ao erro. Você não vai conseguir um médico fazer uma consulta. Você não vai conseguir comprar medicamento numa farmácia, a menos que você aceite o número. E é possível que você não vai aceitar, porque você vai lembrar desse domingo de novembro. Ah, o pastor Alvim falou desse negócio. A minha oração não é que você fique. A minha oração é que você vá. Meu desejo é esse. Eu estou aqui para isso. Mas cabe a mim te alertar que, se você não for, porque você não quer, não porque Deus não queira, porque você não quer, você não vai conseguir abastecer seu carro. Você vai precisar do número. Ah, mas eu vou rejeitar esse número. Meu irmão, você não está conseguindo vencer as provas de hoje, querido. Você não está conseguindo dizer não para o pecado hoje. Você vai conseguir dizer não para a sua fome? Você vai conseguir dizer não para suas dores? Você vai conseguir dizer não por não ter combustível? Vai ser muito difícil. Por quê? Porque haverá fome na terra. Para você comer, você precisa do número. Ah, pastor, mas eu não vou negar Jesus. Você já está negando hoje. Você já está negando hoje. Porque se você não estivesse negando hoje, você partiria no arrebatamento com Jesus. Vai ser algo muito difícil. E haverá uma perseguição maciça pelo anticristo. Já imaginou se essa situação de disco voador ganha corpo? Já imaginou se acontece um sinal muito forte no céu e aí vem, olha, disco voador existe, existe mesmo. Imagina. Aí Jesus volta, arrebata a igreja. Qual vai ser a desculpa? Uma grande nave espacial veio aqui e levou o povo. E aqueles que ficaram são os alienígenas que ficaram aqui. Vamos perseguir eles. Eu estou falando assim, eu nem tenho ideia do que possa vir. Eu só sei que durante esse período, o anticristo, ele vai unir todas as nações. Ele vai separar 10 reinos para governar com ele. As pessoas serão altamente controladas, identificadas, quanto à sua localização, não vai ter como você fugir. Qualquer lugar que você for, você vai ser rastreado. E aí, você vai ter uma dor muito grande. A mesma dor que aqueles que viveram nos dias de Noé tiveram. Quando Noé construía a arca, e eles ficaram rindo. Esse cara ficou louco, esse cara ficou maluco. Construir arca? Para quê? Que dilúvio, está louco. E aí quando as águas começaram a chegar, eles diziam, era verdade, só que agora é tarde demais. Você vai lembrar das reuniões de célula, você vai lembrar das oportunidades que você teve, do encontro que você teve com Deus, você vai lembrar das mensagens que você ouviu. Imagine um dia, imagine se Jesus voltar às 6 horas da tarde. E quando você chegar para o culto às 7 horas, você descobrir que a igreja foi arrebatada, o povo foi arrebatado, e você ficou. Sabe, irmãos, muitos não serão arrebatados, e aí lembrarão das profecias da Bíblia, do número da besta, lembrarão de tudo isso, e como se isso não bastasse, como além de besta, grande tribulação, A Bíblia nos fala dos seis selos, dos selos e dos quatro cavaleiros do Apocalipse, que virão sobre a face da terra. Além das catástrofes que estão por acontecer, começa a abertura dos selos. Os quatro cavaleiros, os eventos que os quatro cavaleiros trazem. Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 2, o primeiro cavaleiro diz: vi, então, eis um cavalo branco, e o seu cavalo com um arco, o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Esse primeiro cavaleiro, provavelmente ele se refere ao anticristo, numa alusão ao Apocalipse 19, a autoridade que ele vai receber. Ele é uma imitação de Cristo. O segundo cavaleiro, versículo 4, e saiu outro cavalo, o cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Esse segundo cavaleiro, ele vai provocar guerras horríveis na face da terra. Guerras terríveis que vão acontecer durante o fim dos tempos. E como se não bastasse, o terceiro cavaleiro, Apocalipse 6, 5, diz: quando abriu o terceiro selo, eu ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como que no voz do meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse terceiro cavaleiro, ele vai trazer uma fome muito grande sobre a terra. Uma fome que provavelmente é resultado do segundo cavaleiro, resultado dessa guerra, grande guerra que vai acontecer. E como se não bastasse, vem o quarto cavaleiro, no versículo 8, diz: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado de morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome e com mortandade, ou seja, pragas, doenças, e por meio das feras da terra. Esse quarto cavaleiro, ele vai ferir a terra com fome, e com pestilências, e com doenças. E o que mais impressionante é que, e assustador, é que os quatro cavaleiros do Apocalipse, eles são apenas a entrada do cardápio. Apenas o início. Porque quando as trombetas forem tocadas, é aí as coisas vão começar a acontecer e aí a situação vai ficar mais séria. Pastor, mas me diz uma coisa. Se eu ficar aqui, não vai ter jeito para mim, de jeito nenhum? Tem. Ainda tem um jeitinho para você ainda. Ah, é? É. Onde é que está escrito isso? Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Que diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pelo amor à palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Há um jeito, só que você vai ter que ser morto. Você vai ser um mártir. Um mártir. Capítulo 7, versículo 13 diz: e um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da onde? Da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Hoje, você tem a graça ao seu lado. Você tem a palavra ao seu lado. Você tem a liberdade ao seu lado de servir a Deus ao seu lado. Só que quando isso passar, começa a perseguição. E a única maneira, depois de você ser salvo, é sendo morto. Não tem outro jeito mais. Não haverá outro arrebatamento. Não haverá. Acabou. Serão 7 anos aqui na terra. Depois desses 7 anos, aí então vem um outro tempo, que eu não vou entrar nele hoje, porque eu vou dar um estudo sobre o Apocalipse, e aí eu vou falar sobre milênio, sobre como será a vida no milênio, que a Bíblia diz, como será a grande batalha do Armagedon, o juízo final. Vou falar sobre tudo isso. Mas eu penso que por hoje, só o que você aprendeu aqui nessa noite, já é o suficiente para você escolher o que você quer para a sua vida. Já é o suficiente. A minha pergunta é: quem é você no contexto das 10 virgens? Quem é você? Você é alguém que crê que o noivo está vindo? Você é alguém que crê que precisa estar com vestes para o casamento? Você é alguém que crê que precisa de uma lâmpada, que precisa de azeite? Mas só isso? Só isso? Ou você realmente é alguém que tem buscado a presença de Deus? Você é realmente alguém que se importa com o nível de azeite na sua vida? O nível de azeite na sua vida. Que planejamento você está fazendo? Com o seu comportamento, com as suas atitudes, com as suas ações, você está se preparando para ir ou você está preparando para ficar? A resposta a essa pergunta está no estilo de vida que você está levando hoje. Eu não sou juiz sobre você. Eu não tenho o direito de julgar você. Mas você sabe muito bem. Ninguém é enganado nisso. Ninguém. Ninguém. O grande problema é que a Bíblia diz que todas as virgens adormeceram. E quando você olha para o estado da igreja na face da terra hoje, a igreja, de fato, está adormecida. Está adormecida. Só conheço uma igreja acordada hoje. Só uma. Ela está na Síria. Ela está no norte do Iraque. Ela está no Líbano. Ela está no Afeganistão. Ela está em lugares da Índia. É onde, de fato, já existe tanta perseguição. Que aquele povo, eles sabem que o participar de um culto, talvez possa... Quando eles saem para um culto, eles têm uma convicção. Não sabemos se vamos conseguir voltar para casa. Porque participar de um culto, num país como esse, é pena de morte. Você compreende isso? Você entende isso? Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. E nesse convidar a ficar de pé, eu quero convidar você a refletir. A refletir sobre isso. A refletir sobre a sua vida. Sabe, as pessoas se preparam para casar. As pessoas se preparam para fazer um concurso. As pessoas se preparam para uma faculdade. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Não há uma preocupação. A preocupação é aqui. A preocupação é com a crise financeira, a preocupação é com o mercado de trabalho, a preocupação é com a beleza física, a preocupação é com a roupa, a preocupação é com o carro, a preocupação é com a casa, a preocupação... Eu não estou falando que você não deva se preocupar com essas coisas. Isso faz parte da vida. Agora, nunca tirando o teu olho de que a qualquer momento o noivo pode vir. Entenda isso. Com seus olhos fechados. Com o estilo de vida que você tem vivido. Que tipo de gente é você na parábola de Mateus 25? Quem é você? Quem é você? E não só quem é você, mas você pode mudar essa história hoje. você pode mudar. Você pode sair daqui e dizer para você mesmo: eu vou mudar meu comportamento. Eu vou mudar minha maneira de viver. Eu vou mudar minha maneira de agir. Eu tenho poder sobre a minha vida. Eu tenho poder sobre mim. Eu posso mudar. Eu quero mudar. Eu sei que esse tipo de mensagem não é o tipo de mensagem agradável de se ouvir. Mas minha mãe me dizia que remédio ruim é que é remédio bom. Então talvez é isso que você precisa nessa noite. Um choque. Um remédio amargo. Para você acordar. Para você pensar. Porque os profetas estão falando. E os profetas estão falando não é dentro das igrejas, não. É no Jornal Nacional. É no SBT. É na Record. É na Band. Os profetas hoje, eles têm outros nomes. Eles não são chamados mais de profetas. Eles são chamados de âncoras. Âncoras, jornalistas, que estão falando e dando notícia do que está acontecendo nos quatro cantos da terra. Mas se você não quer ouvir, você se faz de surdo diante desses acontecimentos, você se faz de cego diante desses acontecimentos. Mas hoje Deus te preparou uma arapuca. Deus te trouxe aqui. Você pensou que ouviu uma mensagem de água com açúcar? Você está ouvindo uma mensagem que te faz acordar para a vida. E eu quero nessa noite fazer um apelo. Um apelo. O meu apelo é: você de fato quer estar pronto para a vinda de Cristo? Se você quiser, nesse momento agora, comece a fazer uma reflexão da sua vida. Comece a pensar um pouco na sua vida. Comece a pensar um pouco em você, naquilo que você vive, naquilo que você tem vivido, na maneira que você tem vivido. E se aonde você estiver não está legal, você está se sentindo muito incomodado aí no banco, aonde você está, então eu te convido, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui à frente. E se ajoelha aqui à frente. E nós vamos orar a Deus. Vem para cá. E nós vamos orar. Nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos dizer: Deus, eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto. Senhor, eu não quero vacilar. Deus, eu preciso desenrolar minha vida. Eu quero desenrolar minha vida. Senhor, eu quero estar pronto, eu quero estar atento. Eu quero estar pronto. Eu quero consertar o que precisa ser consertado. Eu quero acertar o que precisa ser acertado. Eu quero mudar o que precisa ser mudado. Eu quero mudar o meu comportamento. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero buscar a tua presença. Senhor, eu já fui mais crente do que eu sou hoje. Meu coração quer mais. Mais de ti, eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença, Pai, em o nome do Senhor, nós nos colocamos na tua presença. Nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, aqui à frente estão os teus filhos, que não foram hipócritas, que vieram desmascarar o coração diante do Senhor. O que os traz aqui, ó Deus, é uma palavra chamada sinceridade. Essa é a coisa que o Senhor mais busca em nós. Sinceridade. E pela sinceridade dos teus filhos, eu te peço agora, meu Pai, que o poder do teu Espírito Santo, que a unção do Senhor, que a graça do Senhor, que o poder do Senhor venha sobre a vida de cada uma dessas pessoas, e que elas venham buscar a tua face, e que elas venham buscar a tua presença. Ó Deus, que o Senhor venha ajudá-las, que o Senhor venha ajudá-las. Pai, cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas lutas, cada um tem suas adversidades, seus problemas, Pai, e nós te clamamos nessa noite, ó Pai, te clamamos nessa noite, ó Pai, por um tempo, Senhor, na vida dessas pessoas, Pai. Ajude-os, ó Deus, ajude-os, ó Pai, ajude-os, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te clamo por essas vidas, eu te clamo pela minha vida, como líder aqui, que o Senhor me ajude a trazer palavras que de fato norteiem a vida das pessoas. São palavras que deixam o diabo endemoniado, mas são palavras que nós precisamos delas, porque a verdade é que o Senhor falou muito do futuro, e nós oramos agora, Pai, para que cada uma dessas pessoas sejam tocadas pelo teu poder. Pai, se aqui houver algum enfermo, que ele seja curado. Se houver alguma pessoa que está sofrendo, padecendo, esteja sofrendo alguma debilidade na vida, em qualquer área, Deus, toca nessas pessoas agora, Pai. Toca nessas pessoas agora, Pai. Eu te peço agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o poder do Senhor venha sobre a vida dessas pessoas. Que a graça do Senhor venha sobre a vida delas agora, Pai. Eu te clamo, eu te peço pela vida delas agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu peço aos obreiros que estejam aqui à frente, estejam ministrando agora sobre a vida dessas pessoas, orando com elas, orando por elas, intercedendo pela vida delas. Ore, calma, baixa, o céu se abrirá. Ore, calma, calma, calma. O céu se abrirá. Todo olho verá. Ore, calma, calma, calma, calma, calma. Ore, calma, calma, calma, calma, calma. Quando a luz se apagar.